Dias, Antina, quero me, sempre chegando na moral assim que tem que ser. Agindo com meus fatores, atitude eu cancelei. Andando pelas ruas, observando como estão agindo minhas minas e os meus manos. Será que eles estão do lado certo? Será que eles escolheram o caminho correto? Mas na lei da selva, infelizmente é assim. Satanás nos perseguindo, querendo o nosso fim. Mas apesar de tudo, Jesus é a luz. A luz que te dá forças e também nos conduz para uma longa caminhada na qual eu sei que é difícil. Mas Jesus está na glória e também passou por isso. Então, não há com que se preocupar. Vamos chegando na moral, chegando devagar. Vamos nesta viagem, não existe passaporte. A humildade nos conduz e só Jesus é a sorte. E só Jesus é a sorte. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. Leva a vida na moral, na moral, na moral. Isso aí, marca um novo tempo, se é espanco eu lamento. Fiz a correria, quem diria, santo tempo. É tudo sem estresse, na moral, se fez. Dizia os meus pés, um mal de vez. Na humildade eu represento o meu povo da favela. Todos abençoados porque fazem parte dela. Não há nada que te para, nem tampouco te separa do amor de Deus. Ó meu gueto, joia rara. Se é questão de tempo, vou andando contra o vento. É tipo assim, na humildade, só verdade sem aumento. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. É na moral. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. Mas insiste em repetir todas as palavras e conselhos. É uma missão, meu irmão. Mas aí, vou voltar a repetir que a humildade é a chave. Toda porta ela abre, isto é independente de classes sociais. Se tem muito ou tem pouco, a humildade vale mais. Mas o homem se apega a muitas coisas materiais, carnais, se tornando assim, alvo fácil de Satanás. Mas é disso que o cristão tenta te alertar. Seja mais um cidadão de cabeça erguida e pá. Não viemos aqui pra pagar comédia, e sim pra destruir, te dar uma estratégia. Que é sempre chegando na moral, que sempre na moral. Leva a vida na moral, na moral, que sempre moral. Leva a vida na moral, na moral, que sempre moral. Tem que ser. Leva a vida na moral, na moral, que sempre moral. Na moral, na moral. Leva a vida na moral, na moral, que sempre moral. Jesus, mas quem é e quem não é cristão me escute. Mano de responsa tem que ter atitude. Sempre estaremos com a cabeça no lugar. Nunca mudaremos nossa forma de pensar. Então pense, pense, repense junto com a gente. Seja objetivo, mano, seja consciente. Nós não quer, não, e nós não vai, não vai. Então não vá de embalo com Satanás. Subir pra cima é o que é, subir pra baixo não tem jeito. Degrau por degrau com humildade e respeito. Caminhando, vou cantando, vou seguindo a canção. Cavaleiros do APC com uma missão: trazer a paz pra terra, paz universal. Um mundo sem guerra, harmonia total. Todos crendo em um Deus, somente um. O mesmo que liberta sem deixar mal algum. Vou caminhando, vou cantando, vou pedindo a Deus unção. Pedir sabedoria para afrontar o cão, que direto e reto vem tentar nos derrubar, nem tentar nos conduzir, tentar nos assolar. Mas caí no voo porque eu estou firmado no rei, rei. No qual me apeguei, firmei e declarei rei. No qual me apeguei, firmei e declarei rei, rei, rei, rei, rei, rei. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. No qual me apeguei, firmei e declarei. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. Hey, hey. Na moral, que se é moral. Leva a vida na moral, na moral, que se é moral. Assim que tem que ser. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, que em ser. Nome de Jesus, hey, hey. Tem que ser.